Super Controle Natural. E está começando mais um Super Controle Podcast Pocket, nessa semana de jogatinas, né? Já são duas semanas do que a gente já jogou e comentou. E eu sou o Matheus Siggs e estou aqui com o cheirador de Metroid, Other M, Julie. Obrigado, todo mundo sabe que é uma sensação ótima cheirar um jogo novo. Original. Original, é um cheiro muito bom, vale a pena, vale 10 reais. Frajola. Eu aqui admirando o Other M, do Julie. Chegou agora, né? Nem quero. Isso, eu sou Final Fantasy Fuca. Sim, muito emocionante, pois estou num momento de um Final Fantasy, um momento epic, somados à música épica que eu vi ontem, que falaremos em seguida. Em seguida. Então, esse podcast ele já foi gravado, né, gurizada? Só que com a participação do Lanzonetti. Mas, como a gente gravou no Julie, o Mac deu pau, a gravação ficou horrível, e só os últimos 10 ou 20 minutos se salvaram. Então, na finaleira desse podcast, vocês terão a participação de Lanzonetti. Então, né, como é um pocket de jogatinas, meus fofos, queridos, amados, o que vocês fizeram aí nessas duas últimas semanas? Jogaram alguma coisa? Assistiram alguma coisa? Sim, joguei. Júlio jogou? Sim. Jogou o quê? Não, parou o mundo. Bah, agora... Jogou? Estão preparados, rapazes? Escuta. Modern Warfare 3. Não. Sim. Doi. Ah, sim. Bom. E aí, gostou? Sim, eu curto. Eu já tinha jogado, né? A primeira parte. Eu curti. É bem legal, né? Só eu não consigo meio que entender a história, assim, meio perdido. Ah, do desenrolar. Não, é interessante até, assim, eu queria saber. Como é, o Teres começa com o cara caidaço lá, né? Isso. É continuação direta. Não, né? É no We All Frost, o cara, da primeira fase. Eu não lembro, não. Também Delta é o mesmo Frost. Jogo? Graficamente não, mas é o mesmo jogo. Não, mas eu acho que é o mesmo, sim. Sim, é o mesmo pelo jogo. Que eu cheguei a ver vídeos. Cara. É bem fácil também, né? É bem simples. Não, é uma jogabilidade diferente comparada aos outros FPS que eu joguei na vida, assim. Mas é legal, assim. Pistola, tipo... É, eu jogo a pistola. Ah, você comprou a pistola? Não, mas eu jogo. Ah. Uma posição de pistola. Sabe quem é te comprar a pistola, né? O Guti? Tu não tem aquela pistola? Sim, mas é só pra um controle, né? Pros dois. Não é exato. Aí sim. O Guti, eu combinei coisas com ele. Estou no aguardo do e-mail. Ele não mandou ainda, hein? eu curti. O jogo é bacana. O Guti... Joguei as primeiras 5 fases, acho que foi. Cara, a segunda é muito maneira, aquela embaixo d'água, né? Que tu vai lá... Sim. Mas é que eu mais tive dificuldade. Foda. Porque eu não conseguia controlar direito o negócio. Porque pra subir é pra cima e pra descer é pra baixo. E quando nossa, eu jogo na água, eu venço ao contrário. É, eu também, tem que ser ao contrário. E aí... Sim, aí eu não conseguia. E não tinha configuração. Não capaz. Tem. Capaz. E aí, tipo, porra, quando eu tinha que subir, eu ficava apertando pra baixo. Pra baixo, assim, e o cara ia pra baixo. Não, pera. E morri umas 20 vezes. Sério, no submarino. Difícil. Mas é massa. Similar, né? Mas é massa. O pessoal tá a foder, acho. É legal, eu gostei. Curto. Sei lá, 5 horas de gameplay, mas... Tá, mas tu viu do Wii? Eu vi no Julie. Ah, tá. É bem bonito sim pro Wii, assim. Ele ficou legal. De graça no Steam por uma semana pra jogar o multiplayer. Foi ali que eu joguei bastante de multiplayer, que é arcade, tá? O pessoal não gosta muito. Só, tu jogou isso, então? Eu joguei esse aí. Que bacana, Julie jogando. O mundo tá perdido, tá na merda. Joguei. Cara, tá na lista, futuramente, bem pra futuro, assim, bem longe, comprar pro... Sim, Xbox. Quando já tiver o 12, vou comprar daí. Pra quando tiver baixo o preço, hoje não dá pra pagar sem pila um jogo desse. Espera mudar a geração, Ferjola, nós vamos comprar esses jogos muito baratos, só vai ver. Isso eu pensei, ele ainda tá em 1996, com o Super Nintendo. É mais Ele ainda tá caro, né? Tipo, ainda tá na muito faixa caro, de 130 a 170 reais. Que é bizarro, né, cara? Ele é o Battlefield, né? Ah, o pessoal compra, ainda, né? Sim. Mas... Fuca, e aí, senhor? Fuca. O que tá fazendo aí? O que tu fez nessas duas semanas? Né? Fuca do Brasil. Eu estou muito emocionado, amigos. Pois estou jogando aquele que sempre li e diziam ser o melhor Final Fantasy já feito, que é o Final Fantasy VI. Achei que era 11. O 11 é o online, poder. estou PlayStation. Assim, amor, ó. S12. S12. Tá jogando, então, ele teve a Super NES. Sim, a versão Super NES eu estou jogando. É, Super NES, no emulador, né? No emulador. Tá, e aí, contigo. parte tu tá? Eu estou naquela parte que... Bom, jogo antigo eu posso meter spoiler, né? Isso aí não tem galho. Que é após o apocalipse, né, gente? Tu realmente não imagina que aquilo vai acontecer no jogo, que tu diz, não, alguma coisa vai acontecer agora que vai impedir isso. Não, nada. Feijola. Não entende. Cara, eu não lembro mais. É uma sequência de cenas que a última cena mostra do espaço, assim, os continentes se quebrando e a tela escurece. Aconteceu isso uma vez. E aí fica uns segundos... Aconteceu uma vez, né? Fica uns segundos escuro. Sabe onde acontece isso no História Sem Fim? Contar pra Jó. Aconteceu uma vez comigo e eu não tava. Não, deixa eu continuar com a história. Não, e é bastante curioso o jogo, porque personagens carismáticos. A história é muito boa, cara, porque isso eu comentava com o meu chapa, Eric, que não precisa de milhares de textos para explicar a mitologia. Em conversas, em 15, 20 frases, tu já, ah, é assim que ia fuder. Diálogos simples, porém profundos. Bem, sem enrolação, não precisa de milhares de documentos essas, Final Fantasy XIII, ABS. É tipo o arquivo confidencial no Faustão. É ali na hora, tu já se emociona. Já se emociona. Ali, né? A mãe, né? A Xuxa Morena e tal. E em diálogos rápidos, assim, tipo, em 20 frases tu já entende. Rápido, Tu já entende o que tá acontecendo. E tu barra, que massa, e tu já pega a mitologia. Mas o que mais me impressionou no jogo, por ser um jogo da 95, 96, que eu não lembro, acho 94, talvez. Copa do Mundo nos Estados Unidos. Ele trata de temas... que bastante corajosos pra época, isso aí já comentei com amigos aí em off, porque é uma época, a época do Super Nintendo e do Mega Drive era uma época em que o videogame era uma coisa meio de criança, né? Ah, não, é coisa aí, era tipo... Era visto como criança. É exatamente. Coisa de criança, brinquedo pra criança. E a história trata de temas bastante profundos, assim, como o vilão sem escrúpulos que mata a família, crianças, a tentativa de suicídio de uma personagem em determinado momento, porque ela fica sozinha, que o cara que tá cuidando dela morre e tal. Apocalipse na metade do jogo. Então, tipo, olha, corajoso. E isso me lembra que na época Nintendo era de macho, Frajola. Nintendo era muito mais que jogos coloridos e felizes. É, eu me sinto triste porque a época não tinha como ter acesso ao Final Fantasy. Sim. Não tinha. Mas é de uma época em que a Nintendo era o videogame melhor do videogame disparado, tinha todos os jogos melhores do mundo lá. Era claro, lá. Claro, com certeza. Era lá. Por isso que eu tinha um. Então, muito feliz, vou continuar minha jornada e quem sabe o próximo Pocket já não falo sobre o fim dessa jornada. É. ABS. Muito bem, muito bem. Jogarei novamente, mas pra virar de vez, no PSP. No PSP, olha aí. Foi o que você tava falando, Dani. Essa coisa de jogo de criança, aí eu lembro quando saiu aquele, uma revista, qual foi, Gamers, não lembro qual que foi. Quando saiu aquele Black Thorn, lembram mais ou menos? Sim, que era um jogo meio sério, tipo Flashback, só que um cara meio sério, assim, tipo... Nossa, Flashback! É. Flashback, só que, mesmo estilo, assim, né? E só que, não, tipo, não, era de tiro e tal, mas não era aquela coisa ação. Era meio sério mesmo, assim, as coisas que aconteciam. E o pessoal dizia, um jogo adulto e tal. Era a exceção, né? Era a exceção. É um jogo adulto. Não, é. Tipo, não sei o quê. E era junto com Clock Tower lá. Nossa, Clock Tower. É, o primeiro foi a própria Supernova, né? Sim, verdade. Eu estou jogando The Walking Dead, episódio 1, 2 e 3. O episódio 1 e 2 estão de graça na Plus, não estão mais, né? Acho que não, já era essa semana aqui. É hoje domingo, mas quinta-feira agora que vai pro ar não tá mais. É da Telltale Games, Telltale, amiga do Julie que fez De Volta para o Futuro. Sim. Siren Max, que é legal também. E Jurassic Park, que é Jurassic triste. Park. Triste. Que falam que são meus amigos. Lágrimas nos olhos. Não vi, eu quero ver. E... Ah, o Tales of Monkey Island, que eu também não curto. Pô, estragou a mitologia. Tu que é fã, é triste. É triste, é triste. Mas, tudo bem, né? Estragou a mitologia. O Tales 4 já estragou a mitologia. Falar de mitologia, qualquer coisa de mitologia, assim, é engraçado, assim, né? Porque, tipo, tá na cara que tu leva a sério o troço, né? A mitologia do seriado. O Ted lá estragando a mitologia. A Mônica beijando o Chandler, estragou a mitologia. Mais ou menos isso aí mesmo. Mitologia. Atenção, né? Spoiler do Friends? Spoiler, né? do um próximo Pocket aí, do futuro, né? É o quê? Friends versus How I Met Your Mother. Ideia do Yuri. Não, meu Deus do céu, não dá. Vai ter que dar, só. Tá bom. E o The Walking Dead, como até eu faço só Adventure, também é um Adventure, mas ele é mais modernizado, ele parece mais um Heavy Rain, com umas misturas, assim, de jogabilidade mais modernas. Tu controla o personagem com um stick, com o outro tu controla um cursorzinho que tu vai mexendo pros lados e pro outro pra achar as coisas no cenário, que elas estão, tipo, tu não vai clicar em tudo que é coisa, que nem os antigos, né? Pra procurar mesmo, tipo, os adventos, mas digo, quando tu vai em cima de uma coisa, aparece, ou tu pode olhar a coisa, ou tu pode interagir com ela de alguma forma e tal. Não é que nem os LucasArts da vida, que tem as opções todas embaixo, em vez de dar só as opções que funcionam. Mas eu acho massa, porque é uma evolução do adventure. Sim, evolução. Eu acho legal isso aí, porque... O Alien Noir tem umas coisas assim. Porque também mantém o estilo vivo, que é um estilo que... O pessoal diz que gosta. Funcionou muitos jogos épicos. E adaptado aí para um mundo moderno, né? É, e o Walking Dead, para quem pensa que não funcionava como adventure, se tu pensa em Walking Dead, pensa em zumbi, morte, primeira pessoa, tiro, shooter, ou sabe, até um shooter em terceira pessoa, mas... Vai sair em primeira pessoa, não, mas espero... funciona. Opinião de Fuca, não espero nada por esse jogo, mas tudo bem. Eu não sei, acho que vai ser eu bacana. Eu não espero nada, então pode ser que seja coisa boa. É, um Walking Dead FPS, Frajola já tá comprando. Jogo de zumbi, né, tem poucos... Mas a história, ela faz sentido com a... Ela é da HQ, então o cenário, ele é em cel shading, os personagens são em desenho cel shading também. Bonito, sabe? E é bem bacana, parece o Herschel, tem algumas ligações com a HQ, algumas coisas que acontecem, que citam na HQ, que acontece no seriado, no jogo. E, velho, o que é interessante é que ele é bem maduro, assim, tipo, não é um jogo advento feliz como tá acostumado. Não tem escolhas felizes, Matheus. Não tem escolhas felizes, assim, tipo... Porque o mundo, o começo, mundo não é feliz. É, então não tem escolha tá feliz. Tá tudo na merda mesmo. E, velho, tem umas coisas bem violentas, assim, sem spoiler nenhum. Mas tem um cara sem perna que é dado de jantar, ok? Só isso que eu digo. Ok. Tem mais coisas, assim, tem... As escolhas, como o Fuca disse, não são felizes. Se não me engano, cada episódio tem 5 escolhas bem... Tem escolhas. Fortes, que no final de cada capítulo, tu vê, assim, online teu ranking de qual escolha tu fez, pra qual lado. E não é só isso, essas escolhas determinam o teu caminho durante todo o jogo, sabe? Ah, que massa! Tipo, eu tenho episódio 1, 2 e 3 agora, que saiu o terceiro semana passada, e... Ou até o resumo que eles dão, Previously on the Walking Dead, é o que eu fiz, saca, no episódio 2. Que massa. E com certeza outras pessoas fizeram outra coisa, sabe? E é muito maneiro, saca? É muito foda. Tu acha que vale jogar uma segunda vez pra fazer outras escolhas? Com certeza, saca? Vale, sabe? Eu vou terminar primeiro, porque eu não quero voltar tudo, senão vai salvar por cima, né? Sabe o que eu achei? Eu quero terminar todos os 5, que vai sair uma vez por mês, agora 4 e o 5º episódio, que são 5 que vão sair, e depois eu vou fazer tudo de novo em outra visão, assim. Sabe que eu te perguntei isso? Porque essa semana eu li o produtor, o cara da galera que tá fazendo aquele Beyond Two Souls lá. Ah, sim. Sim, e ele fala que ele recomenda que tu jogue o jogo uma vez só, tu não repita o jogo. Por quê? Porque tu vai fazer uma sequência de escolhas e é como a vida, tu não tem que... Tipo, achei engraçado ele falando isso aí porque ele tá falando contra o próprio jogo dele, saca? Mas ele recomenda porque tu faz as escolhas e o resto tu... Vai ter que lidar com essas escolhas que tu... Exatamente. O resto tu só imagina. É. Que aconteceria, mas e é maneiro do Walking Dead, né? No começo, assim, a escolha principal é tu salvar um personagem ou outro, sabe? Sim. Eu falei com o Lozanetti e ele salvou um, saca? O mesmo que eu salvei. E eu vi que a Nath comentou no Twitter que ela salvou lá. Ah, muitas pessoas salvam essa personagem. Eu salvei a outra, sabe? E a história dela com certeza tá bem diferente que da minha. Isso aí porque é esse personagem no episódio 3 acontece uma coisa muito violenta que eu não sei se vai acontecer com o outro personagem que ela salvou, saca? Uhum. E é muito foda, tipo, uau, muito foda mesmo, sabe? Sensacional. Então, quanto tempo é cada episódio, mais ou menos? Uma hora e meia, no máximo. No máximo, assim, tu cagando. Uhum. Tá bom, cara, a época do Resident 1, 2 e 3 ali era uma hora e meia, se soubesse bem o jogo. Então, acho que por um... Quê? Resident Evil 1, 2 e 3, tu virava em uma hora e meia tranquilo. Imagina. Sim, sabendo bem, eu fiz uma vez tava gravando e consegui em uma hora e meia, tranquilo. Claro, Resident 2, mas cada CD daí. Sim. Aí dá. Sim. Eu até acho que tu ganha ranking virando... Tem ranking, tempo, o A, né? B e o S. Tem esquema assim. O S é o melhor que tem. O Walking Dead tem isso aí, né? De uma hora e meia, você não sabe nada, né? Tem que procurar, pesquisar, até uma hora, talvez, no máximo. 40 se tu curtir o game, tu vai ficar fazendo isso com o B. Depois que tu fizer, vai jogar de novo, tu já meio que sabe. Mas tipo, não, né? Eu tô no terceiro episódio, tô na metade, eu acho que eu termino hoje, mas tá bem violento, assim, tal, mais uau, como assim? No Metacritic o terceiro episódio tá com 78, acho, achei meio estranho. Os dois primeiros estão bem alto até. Já joguei bem o início ali também, já que eu e o Lanzoni assinamos a Plus, né? Aí eu baixei também, daí eu tava vendo ali, ó, bem no início que tem acho que é a enfermeira da guriazinha, no início, que cuida da criança. A babá dela. Babá, se não me engano, ela fala babá, babysitter. Ah, sim. E ela começa a atacar ele, aí tu tem que dar aqueles comandos pra fugir dela e depois ela dá uma chave, o que que ela dá pra ele matar ela? Um martelo. E o cara destrói a cabeça dela com um martelada, legal. É muito foda, cara. Uhum. A mãe dela é aquela que tá no telefone, que liga, que fala que vai voltar, tá numa viagem e tal. E é a Clementine. Essa história aí eu não vi nada diferente. Eu também matei ela com o martelo e sai com ela lá. E aí tu começa o jogo mesmo. Então é pro sítio do Herschel. Awesome. Enfim, né? Eu assisti Hack 3, tô na vibe zumbi também. Hack 3, eu nem vou falar muito, sim. É... Tá, ele começa sendo filmado, assim, com uma câmera, né? No casamento e tal. E tu, bah, legal, vai ser maneiro. Tu depois vira um filme com trilha sonora e tal. E aí, meu, não tem nada a ver, assim. E, bah, o final é ridículo, sabe? Não sei porquê, é ridículo, sabe? O final é ridículo. O começo é muito foda. O começo tu fica tenso, assim, porque é uma câmera, não tem som, é real, né? Faz casamento e tá rolando. E depois trilha sonora, assim, estraga. Mas a vibe zumbi, tô junto. E é isso aí, cara. Assista Breaking Bad, beijos. Mas, é isso aí. É o que tô jogando e tô tentando platinar Tony Hawk aí. Tony Hawk. Eu acho sensacional. E a trilha? A trilha é o seguinte, cara. A trilha tiraram Police Truck do Dead Kennedys. É uma tristeza. 67. É. Blood Brothers do Papa Roach. Olha ali, ó. Papa Roach, né? Como é que tu vai viver sem Papa Roach? Como assim? Sem esquecer que Papa Roach era a banda que o Axl Rose disse: eu só toco no Rock in Rio se vier Papa Roach também. Olha só, cara. E aí eles disseram: tá bom. 2001, né? Quer falar mais alguma coisa aí, cara? Não, só complementando aí que já que eu e o Lanzona Cinema Plus, aí eu comecei a jogar o Walking Dead, só o início, né, mano? Pra ver como é que é e isso aí. Tá aprovado. Não, tem que vai firme. Não, não vou falar mais nada porque o Sigi já falou tudo. É, isso aí. Pô, amei o seriado, cara. Tem, seria, né? Legal, seria dublado. Legal assistir o... ler HQ. Assistir dublado. É que eu achei achei pra baixar lá dublado... Vai isso aí. É que a primeira temporada eu fiquei assistindo e fazendo outras coisas. Daí quando eu dava alguma... Primeira temporada que eu assisti e fazendo outras coisas. Transa. Não. Tava fazendo outras coisas assim. Daí a segunda temporada... Fuca... Gente, amigos ouvintes, nesse momento o Fuca dançou Maniac. Maniac. Ao fundo. Depois tem que sentar na cadeira e puxar o negócio. Ontem eu fiz cosplay de Honda, perderam todos. Eu estava sem camisa, né? Eu estava sem camisa com o Rabicó, eu e o Diogo lutando. Eu e o Diogo lutando. Na areia, atenção, e perderam, desculpa, perderam. Meu Deus, eu e o Rabicó sem camisa lutando com o Diogo. Cosplay de Honda, meu Deus. Frajola, não. E aí? Então é isso, né? O Infamous 2 começou um pouco. Ah, comecei, eu tava jogando até hoje, o Six veio, eu não... Eu abaixei porque é um jogo bonito, né? É bonito o jogo, mas não... É sandbox, né? Mas sabe o que também será sandbox? É, eu vi falar. Eu vou deixar pro Fuca falar o nome do jogo que será sandbox. Pois é. A emoção, bonito. Pera aí. Do K, que... é o jogo do K. É... nosso amigo Hideo Video. Kojima. O Metal Gear Nosso. Metal Gear Ground Zero. Será que vai dar tudo? Vai poder roubar alto? Fox Engine. Andar de cavalo? Helicóptero. JP. Beijo. JP. Meu Deus. Boatos, vi fotos. Como vai funcionar? O vídeo não vi. Nesse momento que eu estou gravando, o vídeo eu não vi. Mas vi uma foto Dreamcast. Que tem uma criança que há boatos que seja algum filho do Big Boss. Que não sabem quem é. Sim, mas o Big Boss é tipo o cara dos cavaleiros lá, faz filho com todo mundo. É. Sim. Como é que é o nome do cara? O Kurumada é o Mitsumasa Kido. Mitsumasa Kido, né? E é o menino lourinho, então desconfio que isso seja um Liquid Snake. Não sei. Boatos. É muito suposição, né, Matheus? Não sei, eu confiei no Kojima até hoje, então acho que não decepciona. Foda, né? Eu pensei que no pessoal que dava pra entender o final, mas esse jogo vai ser legal porque vai, sei lá, aparecer Les Enfants Terribles, então. Les Enfants Terribles. E outra coisa, né? Pedimos pra ele, tá aí, o Metal Gear 5 é esse? E o Kojima disse, não é não. Esse ainda. Tá aí, porra. Bizarro, hein? Ele faz o que ele quiser. Agora tem um filme também, tem que esperar. Vai ser com a Fox Engine, a engine nova dele lá, então. Lindo pra caralho. Veremos, né? O filme, cara, o filme vai ser... Eu espero bastante, sim. Tipo, ele falou que. O Kojima falou que queria o Nolan, claro, né? Todo mundo quer o Nolan agora. E ele queria o Hugh Jackman para Snake. Ele falou que é um dos. O Matt Damon, tá? Ele falou que é um dos preferidos. Matt Damon. Eu quero. Sabe quem eu quero? Quem? Fassbender para Liquid Snake. Meu Deus. Nem sei porquê. E imagina ele no Raiden, na cena pelado. Não. Tá. Eu já me toquei que era isso aí. Mas é sério. Eu toquei na hora quando falou Fassbender. Cara, eu vou premiar os 20. Tipo, todo cast que eu falar Fassbender, contar e daí eles vão ganhar um jogo, sei lá. Esquece o Six, fala. Fassbender. E Blast Corps, né? É. Um jogo do Blast Corps com um filme do Blast Corps com o Fassbender. Meu Deus, Six. Acabou? Não tem mais. Six morando aqui, ó. Com aí, Papa Roach na trilha. E não, sai, pá. Não. Meu Deus do céu, cara. E detalhe, Caralho, um ator. A capa do filme. O artista convidado pelado. Quem vai pilotar um dos caminhões? Quem vai pilotar um dos caminhões vai ser Tony Hawk's. Que vai ser convidado. Vai aparecer uma pontinha. Uma pontinha. Ryan Gosling também. Ryan Gosling. E Jeremy Renner. Deu? Meu Deus. Isso nem já era. Meus sonoros. Isso aí é o mercenário. Michael Fassbender de truck lá no. Truck. Dirigido o robô. Robô. Oh, tá. Tá, sério. O robô é o Fassbender. Aí tem o pintão que bate as coisas. Olha, olha. Não vai acontecer, para. Calma, para, calma, cara. Calma. Para de criar um mundo que eu gostaria, sério, de viver. Para de criar isso. Ontem a gente foi para um evento de videogames music. Isso. Olha só. Inédito na região da Serra Gaúcha. Inédito, inédito. O Super Controle estava completo. O Super Controle de Visão Barbosa estava completo. Eu que isso? Menu ali, tá pra mim. O que foi esse evento? Caxias do Sul, não sei se todos os ouvintes conhecem. Temos ouvintes lá, um forte abraço. É a segunda. Para os ouvintes do resto do Brasil, é a segunda maior cidade da República Rio-Grandense. Isto. Só perde para a capital federal. Isto. E a orquestra daquela cidade fez um concerto à la VGL. Isso, é a orquestra municipal de Sopros e Caxias do Sul fez o concerto Play em Videogame. Músicas de videogame, né, Matheus? Sim, o nosso amigo está lá, o Gordo. O Gordo participou de algum cast. O Gordo passou no cast dos primórdios. É aquele cast, lá, então. Aquele Mitos e Papas locador. Isso. Só pra falar, o Gordo falou uma coisa interessante, que muitas das pessoas que tocaram nessa orquestra, assim, de Caxias... Principalmente o pessoal do coral também. Eles tocaram na VGL Porto Alegre. Eles falaram que na VGL Porto Alegre muita coisa é gravada. Muita coisa. E... Eu não percebi mesmo, sério. Tipo, ficou muito foda. Eu quis ter lá na frente também. Não pude comparar, mas... Você falou, é cara, verdade. Essa ficou legal, sabe? Eu até mandei o vídeo do Civilization 4 pro jogo do Baba Yeto lá, que eu conhecia. Eu falei, cara, igual. Também gostei. O Sim. cara de Caxias deixou a parada igual, idêntica, saca? Eu não sei como, velho. Os africanos, parabéns, velho. O cara cantou bem as mulheres lá. A mulher cantou Snake Eater lá. Nossa senhora, Tita Sachê cantou Snake Eater. Muito bem. Vai se fuder. Cantou bem pra caralho. Posso falar o nome? Fala aí as músicas aí que tocaram. A primeira foi um mix ali de várias. Foi um medley. É, um medley. Então, Altered Beast, Castlevania. Olha, Altered Beast começou assim, hein? O concerto começou assim. Rise from your grave. Aí começaram a tocar, foi bom. Castlevania, Mega Man 2. Outroom, Fatal Fury e Street Fighter. Tema do Guile. É interessante que, começando com o Goro também, depois eles sempre perceberam que a VGA tocou Top Gear. Eles dizem, não, vamos tocar Outrun. Não Top. Respeitei, hein? Depois eu falo do que eu senti falta. Vai lá. Kojikon do Legend of Zelda. Tá, ali pra música do Zelda. Pro Yuri, pro Yuri, né? Eu fiquei feliz. Depois dessa aqui, quando apareceu o menu, o Fuka gritou muito alto. Frajola! Final Fantasy. Tá ligado que essa música tocou no final do 8, né? Também. Eu não tô lembrado, cara. Eu lembro que é dos antigos. É a Final Fantasy toca no mesmo. 8, cara. No final do 8. Eu não tô lembrado. Ah, vou pôr o final e depois... Eu acho que é uma música que tem todos, se eu não me engano. Tem, né? Todos. É. Só não tem no 13, porque não é do Nobu, nosso chapa. Ah, E no, até no 12 tem, se não me engano. Sim. Aqui, o próximo, então, foi o Battlefield, né? Que é foda, teve, né? Teve aquele Isso. vídeo foi... junto. Teve um vídeo. O primeiro jogo que, tipo, na VGL tem os vídeos atrás e tal, né? Esse aqui teve o vídeo na frente. Porque tem um... Era tipo uma tela transparente, isso. E ficava o vídeo na frente e atrás só a orquestra com a música. Ficou muito legal. Dava muita imersão, porque o vídeo era gigante, saca? Era gigantesco. Não, e essa a sincronia do vídeo ficou bem legal, assim. Porque quando acabou a orquestra, a música, o prédio veio abaixo. Né? É, na segunda missão, acho que é a terceira só. Eu não lembro direito. Mas é aquela cena do prédio caindo, clássico, que tem todos os trailers e tal. Que bate o helicóptero e cai. Então aí caiu o prédio e acabou, assim. Todo mundo, muito foda, parabéns. Foi massa. E aí eles começaram a pôr mais vídeos, né, depois. Isso aí. É. Acho que ficou legal. Porque a plateia tava curtindo, mas depois do vídeo, nossa, o pessoal foi o delírio, sabe? Foda pra caralho e tal. O próximo, então, teve novamente Fuka gritando: amo! Snake Eater. Foi foda. Tema lá com a mulher canta. Se tiver vídeos na internet aí, Se tiver temas na internet, vídeos, vamos pôr o link aí, porque vale a pena ver esses Snake Eater aí. Incluindo cenas, hein? Teve algumas cenas, né? Não. Teve. Não, eu vou falar. Não, eu vou falar, desculpa, eu te interrompi. Porque tem a cena do iniciozinho, da abertura do Snake Eater do jogo, e no final tem a cena em que ele mata de boss com a jola no campo florido de branco. É, e Júlio, tu que tava do lado dessas duas bichas, tava chorando já, né? Sim. Tá. Porque... Ah, bom, foi ali que eu bati palma, assim, até doer. Pessoal, vai ter muita palma, né? É muito foda a cena que toca a música, daí aparece as flores, daí aparece ele... There's only one room for one boss, yes, né? É. One boss and one snake. Daí ele mata ela, daí só acaba a minha cobra. A também. Ficou sensacional, sabe? Essas partes aí ficaram foda. Agora a próxima... É um ponto... Esse foi positivo e negativo, porque o positivo, sim, beleza, foi, tocou Mario, tem que tocar Mario, tocou, né? Koji Kondo, tem uma do Mario Bros. Só daí meteram um maluco pra jogar Mario Bros 1, né? Só que o cara nunca tinha jogado Mario Bros 1. A imagem também apareceu na frente, né? Mas isso. Foi uma imagem gigante e colorida daí, né? Não foi aquela imagem... Sim, mas é o Mario 1, né? Sim, o Mario do NES. Do NES. Que em vez ele já morreu no início, que nem pulou, ele morreu no primeiro bichinho. É, tipo, não, foi o pior jogador de Mario da história, eu filmei tudo, tenho provas. É, na décima tentativa ele começou indo bem, ele andou 10 metros a mais. É, e ele morreu muito, ele caiu nos buracos assim, tipo, ele não pulava, ele não sabia segurar o botão de correr. Sério, põe qualquer um jogador lá, de todo mundo que tava lá que ia jogar melhor. Me chamava, vocês iam chegar até a última fase aí. E daí o pessoal ficava rindo muito, porque ele era muito ruim, mas depois perdeu a graça, sabe? Porque ele era muito ruim mesmo, sabe? Extremamente. Sim. Aí acabou tirando um pouco da atenção da música, né? Também. É, pois é. Por isso que eu pensei, ainda bem que eu filmei, daí eu posso curtir melhor em casa depois. É. Seguindo, teve mais o que aí? Esse eu amei. Não, esse tema eu acho muito maneiro, que é o tema do Halo. Ficou legal com o coro e tal, assim. Mas, tá, depois teve também o Medal of Honor, né? Que essa eu achei meio caída porque eu já conhecia a música, mas não teve vídeo e sei lá, depois do Battlefield. Foi massa. Medal of Honor não é um jogo que me atrai assim mais. É que foi o tema aquela do Play 1. Né? É, do Play 1, até que eu comentei com o Ferjola que nós jogamos o. Eu, pelo menos, só joguei o Medal of Honor do Play 1. Sim, não joguei, também. Saca? E a música é muito Spielberg, né, cara? É muito Spielberg. A música Segunda Guerra e tal. A cornetinha, né? É isso aí. É do Michael Giacchino. Ele fez alguma coisa relacionada a cinema bastante, que eu não lembro o que é agora. Tá, e aí, foi bacana, né? O próximo aqui, legal. Que pediram bis, né? Nossa, cara, essa música aí é muito foda. Ela ganhou o Grammy em 2010, se não me engano, de melhor música... Tipo, que foi a primeira música de videogame a ganhar um Grammy. Então, olha ali. Que é do Civilization 4. Todo mundo conhece o Baba Ito. Mas ficou muito foda porque tinha um coro atrás e tinha um cara fazendo ficou igual. Eu mandei o vídeo pro Joe que tava do meu lado. Eu falei, cara, olha, ficou igual, sério. O cara conseguiu mesmo, velho. Parabéns, tanto porra, velho. Tanto que o pessoal pediu bis, eles voltaram lá e tocaram essa. Eu vi no bis o pessoal falando de Skyrim e eu falei também. Skyrim! Mas não rolou. É. E eles estavam pedindo Uncharted. Mas antes do bis teve mais três. Teve o God of War, óbvio, né? A mesma sequência, um destaque pra Francielle Zimmer, que foi a solista tenor, bah, muito foda ela cantando, velho. Aquela música da Athena ali, da Bird of Bog, fudei, meu. Ficou foda. O lírico, assim, muito foda. Com o coral atrás. Cara, o coral ficou... A trilha sonora do God of War, que é, tipo... Obviamente, agora todas essas músicas normalmente são feitas em orquestra, desses grandes games e tal. Só que eu sempre gostei da trilha sonora porque tinha esses corais e esses solos vocais, assim, que são muito foda, de ópera e tal, e a mulher cantou tudo bem, muito fudei. Muito massa, eu me emocionei. Ah, depois teve Diablo 3, que eu não sei nada. A Diablo 3 eu conhecia a música, eu já tinha escutado e eu achei legal, mas assim... Foi bacana, né? Não teve quase nenhum vídeo e tal. E a última eu achei muito caída, sabe? Tipo, eu não conhecia a música e não sei porquê, mas é um jogo que todo mundo gosta. Mas eu vi poucas pessoas aplaudindo quando apareceu que ia tocar ela, né? Que é do World of Warcraft. Ah, sim. Todas as pessoas aplaudindo muito antes, tipo, falam pra dizer, ai, loucura. É. Zelda, ai, loucura. E daí apareceu o WoW, assim, uns caras lá atrás, ei... Perdido assim, mas tocou, assim, mas foi legal, o arranjo ficou massa, assim, mas assim, não conheço muito a música, assim, mas foi legal, assim. Só pra vale lembrar que a gente ficou admirando os consoles antigos que tinha na entrada. É, tinha alguns, os outros séries. Eu não vi nada. Tinha lá na entrada, tinha uns. Pessoal tirando foto. E eu disse pro Frajola, eles nem sabem que tu tem 30 vezes mais videogame que esses caras. Pior, eu não vi isso. Eu entrei lá direto com o Bernardo, a gente ficou procurando lugar, daí eu fui lá com o Diogo. É, o único que eu não tinha lá era um PC Engine. Acho que era um PC Engine, né? Eu tô ligado. Cara, musicalmente falando, 5 pila, né, velho? Tá de graça. Ninguém esperava muito mais do que... Sabe? Mas parece que... Vai ter ano que vem, né? O Gordo falou já. Parece que os ingressos acabaram muito logo, assim. O pessoal da orquestra tinha ainda, foi assim que a gente conseguiu. Até o pessoal nosso amigo que toca e tal. O... Contato Super Controle. Contato Super Controle, aqui, né? Cara da banda. Também o... Orquestra. também deixar aí um porém aí que fez a transcrição e o arranjo de várias músicas aí pro o maestro Bebeto, Gilberto Salvani. Nosso chapa aí tá sempre bebendo aí, agitando com nós também. Trabalha com a Orquestra de Barbosa e também já foi professor meio do Fuca. Aquele cara que... É, aquele cabeludo louco. Louco, mas me lembrou o Dr. Brown. Sim, então um abraço aí, muito assim, foda The Games. É, mandarei pra ele com foi, certeza. Foi muito foda, eu acho que faltou vídeo, o jogo, tipo, quem não é muito chegado falou, bah, poderia ter uns vídeos assim, sei lá, sabe, do Street Fighter, quando tocou o Guy Ultima lá no medley, do Sonic. Algumas músicas faltaram, tipo, alguma do Street Fighter devia ter inteira, alguma do Sonic deveria ter inteira. Também acho. E esses jogos mais novos, em vez de colocar, pra mim, o Diablo 3, deviam ter colocado o Skyrim, que é um tema muito mais marcante, mas beleza. O jogo é mais famoso, mas... É. Mas, sim, tá, sim, não, mas okay. Aí é... Mas foi ok, foi foda. Já fizeram, já tá ótimo. E a VGL 2012 agora, eu não sei se vai ter em Porto Alegre, não falaram nada até hoje, sábado. Hoje, domingo, dia 1º de setembro, né? E não tem horário, não tem nada, porque nós vamos pra VGS, então eu não sei se vai dar pra ir pra VGL também, não sei. Se rolar, o Super Controle vai estar lá também. Serão avisados. Posso falar uma coisa, então? Hoje eu vi o Frajola jogando Killzone 3 de novo, né? Mas ele não estava jogando simplesmente Fuca, atenção, vai ser pra ti. E pra Lanzonete, principalmente. Eles não, pra Alex Salve, não sei. Ele não estava jogando simplesmente, estava caçando o quê? Troféus. Oh! Chasing Trophies. E ele comprou Mortal Kombat na PSN, porque falou, ah, mídia é muito melhor, mídia. Mídia digital é muito melhor. Quem é esse Frajola que está aqui entre nós hoje, né, cara? Não conheço ele. Bah. É que não tem gasto do leitor, o videogame é um super aquele. Olha só. Olha ali, tá aderindo, então. Frajola do futuro, Vingador do Futuro. Pois é. Tá, e aí, que tá caçando troféu no Killzone, por quê? Tá, vamos entrar num tópico que vai dar um pouquinho de discussão aqui, então. Porque se a gente tava comparando esse troféu com... Quer passar, Lanzou. Olha, só já catou de primeira. Não quero passar, mas como passei, lavei ele. Lavou. Lavei. Eu olhei assim os troféus. Humilhei. Ele tem o jogo há mais de 2 anos. Filmei Metal Gear 4. Ele já tem. Estão falando de Killzone agora. Não, filmei Metal Gear 4. Estão falando de Killzone. Depois. Não queira se defender. Tá bom, então ataca logo. Se defende com as tuas armas que tu tem. Tá bom, o quê? Meus jogos que eu virei? Não, Killzone. Estão falando de Killzone. Não, tu lembra que ele comprou Killzone no lançamento? No lançamento, não sei o quê. Mentira, comprei 4 meses depois. Não, tá. Começa... O cara vai jogar, vai degustar. Aí, como eu já tinha virado, eu não tinha, comprei agora há pouco tempo, então eu já tinha virado o Killzone 2. Aí eu pedi, senhor Lanzoni, meu primo querido, me empresta o jogo. E ele me emprestou, só que ele deixou um dia só, porque eu sabia que ele ia ter medo que eu ia virar antes dele. Tá certo. Aí ele virou, mas ele virou só com 25% dos troféus. 25 troféus, se não me engano. Virei? Aí eu olhei assim, opa, mas só isso? Nem jogou. Aí eu comecei a jogar, virei com 24. Ui, olha o número. Número da sorte 24. E um a menos pro Rodrigo. Ah, não, agora ele vai ver. Peguei e comecei a procurar os troféus e batalhar. Quando eu vi, tirei 26. Ah, não, agora vou lavar ele, tô com 40. Que bom. E aí, que bom, cara. Isso em uma semana. Lavou. Quantas lavou? Horas de jogo tu tem? Sabe? Não sei quantas horas, mas até passei até o Six. Deixa eu falar. Já toma, Six, postei escuta, até no Face. Escuta. Toma. Tu fez teu cadastro no MyPST, que é o site, isso aí é, né, bobagem, isso é bobagem. Tem as horas de jogo. Não. Pra que horas, né? Você passou o troféu? Eu não sei porque eu fui pro Raptor, mas eu levo em consideração o Raptor. Eu tô em segundo. Eu fui o primeiro a entrar no MyPST por causa da Players, eu lembro. Tem uma galera, né? Aliás, o Cast Overkill lá de Achievements, uma galera adicionou por causa dele. Me adicionou lá no Raptor. Bacana. Tá, mas no Raptor eu tô em segundo, o Six em quarto e o Sr. Lanzano em sexto? Uma coisa. É o que mais tem horas, se não me engano. Não tem horas. E quem tá em primeiro? O senhor... O senhor caiu. Pablo Prime. Ah, olha aí. Jogou online bastante, Pablo tá, né? Bastante. Então passa do Pablo agora. Então, é o objetivo. Não, mas eu não tô triste, tô feliz, pelo menos tu tá jogando, admirando essa nova geração. Continue assim, Frajola. Vamos jogar online. Quer dizer, passar tu e o Six, né? Vamos jogar aí, ganhamos troféus juntos. Tá, e aí, será? O Six, quando viu isso aí, disse, ah, não, eu vou alugar amanhã o jogo. Vou alugar? Amanhã. Não, eu vou lá no Raimundo e vou alugar o jogo. Então. Eu vou alugar amanhã o jogo também. Quem platina antes? Ninguém passa. Ninguém não, eu não vou platinar. Ah, aí, para, meu. Cucu. Tá apertando aí o rego? Eu mês passado... Meu, tem o troféu que é dia, teve um dia mês passado que eu peguei um jogo antigo, eu peguei Max Payne, que o Zone eu vi, pá, tô com 3 poucos, e um dia eu tirei 8 troféus, essa coisa tri idiota. Eu vou, falando em troféu, vou fazer um apelo aqui aos ouvintes. estou jogando jogos de Mega Drive que eu ganhei lá da Plus. Terminei todos, fiz todos os troféus, só não consigo troféus online, porque ninguém mais joga esses games. Falta um troféu no Outer Abyss, falta um troféu no Golden Axe, falta um troféu no Sonic 2. Qual o troféu do Sonic 2? Online. Jogar online contra a pessoa e ninguém joga online. Então... Ah, modo de dor. Meu Deus do céu, por que tu me... Ai, que não tinha naquela época. Eu fiz esse troféu. E o Streets of Rage 2 também. E aí, tipo... E é online, né? Dois online. O Streets of Rage 2 tem também online, que é nas arenas. Eu fiz. Meu, fiz, tipo, com a Klein, fiz com a Klein Mania com o meu chapa da VGBR Players. E, tipo, um beijo. É triste? A Klein Mania. É triste porque falta só um, né? De todos. Então, fica tudo 95%. Ouvinte, lá. Mande o um recado pela. Bom, mencionei, oh. Matheus Six, ouvintes. Por hoje favor, eu, né? E o Frajal, nós vamos entrar na Plus. Eu vou baixar o jogo de volta. Entre de noite e vamos. Eu não tenho nada pra fazer hoje de noite. Olha, vamos só. Fazer. Vou ficar acordado até as duas eu hoje. Eu dormi pra caralho esse final de semana. Eu tenho que editar, lamento. Ah. Lanzoni, tá jogando? Que aí, cara? Eu sei que tu apanhou bastante no Mortal final de semana. Opa! Sexta-feira, digo. Tirando olha isso quem aí. Falando, não. Cara que diz assim. Ganhei um round, perdão, eu sou foda. Cara, vamos aí falar uma coisa. Que... O cara tem o jogo em casa há muito tempo. Isso. E perde de todo mundo. Tem muito tempo. Há muito comprou pouco. No lançamento, aliás. Né? E perde dos amigos dele. Tuns, Everton, Matheus Tubarão. Peraí, que tem o jogo peraí. Há pouco tempo. Eu perdeu do Frajola. Não, é uma vergonha. O nome disso é vergonha. Não. Ó, oh, não. O banner desse cast tem que ser assim. Lanzonete estampado no lado. Vergonha. E perdeu o troféu de Killzone e perdeu no Mortal Kombat. Não. Vergonha. Só isso. Não, detalhe que tudo é aumentado aqui, que eu perdi. É sempre eu perdendo em todo mundo. Não, né? Ele ganhou quando a gente foi embora. Ah, nós nem jogamos mais, pra começar de conversa. Teve só dois que ficaram jogando, que foi o Toons e o Tubarão. Aí ele espera, não, eu que tenho o jogo há tanto tempo. Cara, eu fico jogando outros jogos, desculpa, tá? Uma vez o senhor me ganhou, que o senhor disse que foi a última. Vale mais que todas! Lembra mesmo do jogo? É típico do Six. Teve três ganhei e fui embora, sou o melhor. Três ocasiões que eu ganhei, aí a última que eu joguei uma, eu perdi. Vale mais que tudo. Perdão. É a nega. Pessoal, explica aí. Sei. Um jogo. Ah, não, tem um que ele me ganha. Esse aí ele me ganha. Qual? Red Dead Redemption. Eu nunca ah, tá, jogo. Esse aí pode ser. Eu quero falar, não falei nem esquece. Caralho. Ai, senhor Matheus. Senhor Matheus. Então vamos fazer um trato aqui. Já tô falando aqui. Perco nos troféus, então. Vamos jogar Killzone 3, então. Vou ver quem é o primeiro que platina. Hashtag. Aí começou as desculpas, a Frajola tem e ele pode te emprestar. Um dia cada um dia. Beleza. Hashtag tem vamos essa. Fazer um trato. E tu não virou portal no Steam. Beijo. Não tá lá o teu troféu. Tchau. Vergonha também, hashtag pronto. Só eu. Hashtag pronto. Hashtag vergonha. O Lanzoni tem lá na PSN dele 2 anos de PlayStation. Hashtag vergonha, cara. 2 anos não tem 13% de troféu. Eu tenho 3 platina, e daí? Não, o cara que joga joguinho de Walking Dead, joga jogo de joguinho besta que dá troféu fácil. Eu sou foda nos troféus, eu sou foda pelos jogos mais fáceis. Tá bom, então hashtag vou começar a jogar. Vergonha. Disney. Se tu joga Disney Monkey Mania, quando beijo. Imagina que jogo massa. Catamari e Platina jogando 2 horas de jogo, beijo. Deixa eu falar. Abraços. Não, o meu Metacritic agora, não, eu não joguei ainda. Deixa eu falar agora. Eu hashtag. Esse é hashtag vergonha, mas esse é pro mundo dos games. Viu que essa semana um ex-funcionário da Rare declarou que quem inibia jogos como Killer Instinct 3 e outros era a própria Microsoft? Façam games para o público jovem. Façam sucos, Gigabyte Café, Mocotó, público jovem. E aí a Rare tá lá falida, triste, todo mundo chorando, triste, querendo se matar. E aí, Rare, Microsoft destruindo sonhos, quem falou? Julie. E o próprio funcionário disse, o Julie falou no Super Controle, destruindo sonhos, Microsoft, Rare, acabou, tchau. Foi via Microsoft, bem feito o que falei, bem feito o que falei. Ah, tô triste, o funcionário falou, eles inibiram jogos, não... estávamos produzindo... Eu não sei se eu ligo 3. Mais pra isso. Agora eu vou falar uma coisa, mas fala é que a Nintendo, fala que a Nintendo é gay que não faz negócio, mas quem é gay é a Microsoft. É que a Nintendo não quer violência, olha ali, ó, Microsoft é... Halo pode. Eu não sei se eu ligo ainda pra Rare, sério, tipo... Mas... Eu fiquei... O Killer 3, não. Beleza, mas os outros jogos, sabe, quem quer continuar sendo aquele jogo? Dá pra ver que ela só fez jogo pra infantil, porque eu até se fosse um Blast Corps, né? né? Não, mesmo assim, faz questão... Bender narrando. Alguém tira o microfone dele. então foi. É uma pena. Mas mesmo assim, só está aqui, hashtag vergonha, hashtag vamos fazer um trato. Feito já. Ai, ai. Hashtag trato feito. Já não então tá... vamos terminar esse podcast com uma hashtag vergonha, que próximo, deu muita treta aqui. Próximo cast vem com uma não, colinha. Mas é tudo, assim. Tudo na zoação aqui. Na zoação. Fica uma zoação boa, né? Não vai ficar brabo. Eu aguardo o Pocket Orelha, 98 ali, a revanche de Lanzonet. A BS. É, mas é o DVD dele, sim. A revanche do... Tá, então tá. Beijo. O próximo... Não é revanche, vai ser histórias felizes. Próximo Pocket, a revanche. A revanche, ele vai ter que me passar até lá, senão é hashtag vergonha. The Return of Lanzonet. Eu vou trazer a lista dos jogos que Six jogou. Se tiver jogo podre, meu Deus, hashtag vergonha Alex também. Alex Kidd, Outright Beast. Julie, diga tchau aí, Julie. Tchau, amigos! Então tá, forte abraço a todos. Tchau, tô indo embora.